Sessão vai começar. O gigante chegou. E é isso, Caetano! O gigante chegou. Não sair da frente, ele passa por cima. Pra cima, meu animal! Novo Crocodilo Prime. A maior referência em impressão do estado do Pará. E pra comandar o animal e colocar todo mundo pra dançar. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Bora na pressão, maninho! Vai começar! One, two, three! Vai, gigante! Dá-lhe a dentada! Começa a dentada! Mãozinha pra cima que vai começar! Continua! Vem comigo! Explode! Explode! Explode! Joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! O bagulho vai explodir! É o 38º Festival do Caranguejo! Fala, DJ Gordo! E o Gordo e o Dinho já estão na área! Não alivia! 1, 2, 3, pare! Eu vou no rei, vocês vão no rei! Mãozinha pra cima, só quem tá solteiro. Chega mãozinha pra cima, só quem tá feliz. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito. E vem comigo, vem dançando desse jeito assim, ó. Vai fumando, vai bebendo, vai bebendo, vai fumando, vai fumando. A pressão vai se aumentando. E o Festival do Caranguejo traz um gigante assim, ó. Bora de dedinho, bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Joga a mãozinha pra cima aí. Joga duas mãozinhas pra cima, as duas mãozinhas. Bate na palminha, bate na palminha. Uma lista branca, outra lista azul. Você, galera do Papão, dá mais uma vaia na galera do Remo. Cadê a minha torcida do Remo aí? E a galera do Remo, joga a mãozinha pra cima e bate na palma. Bagulho, tá doido, bagulho, tá doido, bagulho, o bagulho. habitada, Itália habitada. Joga a mãozinha pra cima, as duas, Itália habitada, habitada, habitada. Toma essa habitada, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, vai. Joga a mãozinha pro céu, só que joga a mão pro céu, joga a mão pro céu, só que passe pro leão, joga a mãozinha pro céu, só que o animal estremecendo tudo. A mãozinha pro céu, tá na hora de doidar. Já, já, é chopitel, tel, tel, tel, é chopitel, tel, tel, tel, é chopitel, tel, tel, tel. E vem do céu, e vem do céu, e vem do céu. Os gordinhos tão mil grau, os gordinhos tão mil grau, os gordinhos tão mil grau. Quem gosta dessa é o Felipe Lopes. Estremecendo, chega. Chegamos estremecendo o São Caetano. Em nome de Carlos Assis, Sidney Assis, Neto Entretenimento e Ademar Gonçalves. O gigante no Festival do Caranguejo. Então toma! Luz. A minha produção mais afiada do que nunca. Luz do palco. O meu gigante vai acender tudo. Vai, gigante. E ele vai rastejar por cima da galera. Vai, gigante. Vai, gigante. E a galera de São Caetano de hoje. Se liga! Então joga, então joga o popô na pipoca. Então joga, vai montar. Joga o popô na pipoca. Então joga, joga o popô na pipoca. Então joga. E vai jogando a mãozinha pra cima, vai jogando a mãozinha. Imaginando, imaginando, imaginando. Joga as duas mãozinhas pra cima e tá de dentada. Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Toma essa dentada, toma essa dentada, toma. Cadê o grito das virgens? Cadê o grito da mulherada sincera aí? O grito das solteiras. Quem tem amigo fresco faz barulho aí. Quem tem amigo corno dá um grito. Então vamos pra cima, Boninho. E agora? Eu vou do rei, vocês vão do rei. Estremecendo tudo. Se contar, se contar, se contar, se contar, se contar. Chama, chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entra no clima, entra no clima, entra no clima. Vai cantando, vai cantando, vai cantando, vai cantando, vai, vai. E faz o caqueado, e fumo baseado. E faz o caqueado. E ela segue Bicoyote. Bora César, bora Sinei. O Batata fala Vitinho. E a galera vai doidando, doidando, doidando, doidando, doidando, vai. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Vai dar BT, vai dar, vai dar BT, vai dar, vai dar BT, vai dar, vai dar BT, vai dar, vai dar. E nosso parceiro é o Nergeia. Um abraço a você, é o Nergeia. Aqui é Mila Gomes, também tá na área. Bola, Tigo, da Pedreira, segura, Tigo. Mas a Colmeiro também tá na área. Já chegou na festa. O Paturito, da galera da Pedreira, invadindo. Não cai entrando no dinheiro. Que só passa pros ladrão, que só passa pros ladrão. Roda bandidona, que só passa pros ladrão. Que só passa pros ladrão, que só passa pros ladrão. É a pressão, é a pressão no ar. Adriele Moraes, o meu parceiro Leonardo Oliveira do Super Ousado, e a equipe 5 tá na área, segura garoto, e aí Piranha, bora Piranha, pra cima, vai, vai, já! Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. É no 18ão, agora é no 18ão. É no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Everybody's going to the party, have a real good time. E aí, meu parceiro Pituba? Homem da carroça da saudade. E Sunga e Dona Edita também na área. É amigo do prefeito Macalé. Alô, meu prefeito Macalé. Bora na pressão. Crocodilo Prime. Os irmãos que fazem toda a diferença. Aqui, Gordo e Dinho Pressão. Quem sabe vai cantar agora? A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. E meu parceiro Vitor Lava Jato. O Iago do Bom Pressão. Pressão. Um abraço pra você, Iago. O Leonardo Super Ousado também. O Raul Gidal. Um abraço pra você. E quem sabe vai cantar? Você dos irmãos Gordo e Dinho Pressão. E a minha equipe Ficha Ficha cima, direto do Tauá. Meu parceiro Paulo dos Donadinho. A gente tinha tudo aqui. Amigo Dieguinho PDK. Um apartamento. E aí, Dieguinho? Dia 16, sabadão. Acontece a garota. A garota Carpa. Edição Vigia na boate. A boate Estaleiro, essa promete. Mil maravilhas. Vai morar daqui. Alex do Lange. O Porão do Jornalinho também tá na área. Um abraço pra você. Dinho Pressão. Dinho Pressão. Suas roupas, se o que quiser, porque não vai doer. A gente bota na pressão. Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ. E essa é do meu parceiro Betinho Playboy. Só vai até o 10, só vai até o 10. Bota no telão, neném, o Betinho. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12. Meu parceiro Pedrinho de Vigia. Bota no 12. A galera de Vigia invade São Caetano. Com a mulher e eu vou dar fuga nela. nós vamos ficar por aqui. Oi, senti. Cebotagem, a família FDN da Vila de Vigia, do lado esquerdo do Croco, o Diego de Santa Isabel, meu amigo Luke GDU e a primeira dama. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar. Crocodilo, crocodilo. Saiu mais top de São Caetano de Olivela. É o point do açaí. Dali, Nenê. Olha, Chaguinho do táxi. Um abraço a você, Chaguinho. Ele tá no som que ele dá valor. E o Melody. Do táxi, o Patrick Canela daqui, ó. Vou tirar o pé. E nosso parceiro Bruno da CB. Relação, e aí, Bruno? Ficar o alemão da Lange também, a sua primeira dama. Coração, todo mundo aqui, ó. Vou tirar o pé dessa relação. E em breve a volta do Bill da Lacoste. É aniversário do Bill em breve. Você vai sentar por cima. Vai te pegar. Amigo John, Felipe, o Nenê. Agora toma nós de Jaque no gigante. Menina, agora você vai sentar. Gatinha na potranca com o bumbum. Ela balança de rigor do tempo. Quando ela não para de dançar. Gatinha na potranca com o bumbum. Ela balança de rigor do tempo. Tá curtindo, balançando, mano. Agora vai sentar. Vai sentar. Dinho pressão. Dinho pressão. Vai sentar. Gordinho, tão tocando, se liga na parada. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, vai. Dá-lhe uma dentada, dá-lhe uma dentada. Joga a mão pra cima. Dá-lhe uma dentada, dá-lhe uma dentada. Dá-lhe uma dentada, dá-lhe uma dentada. Dá-lhe uma dentada, uma dentada, uma dentada, uma dentada, uma dentada. Vai, vai. E aí, Breno Brasil? O famoso corpo de porco tá na área! As novinhas ficam loucas quando a guia dá. E olha quem tá na área, meu amigo Dadá. O cara que recepciona o gordo e o Dini, toda a galera do Crocodilo. Lá na residência do nosso patrão Carlos de Assis. E que churrasco foi aquele ontem, moleque! Tá na hora da dentada! Toma, bicada, toma, bicada, toma, toma, toma. É dentada, vai! Toma, bicada, toma, bicada, toma, toma, toma. Joga pra cima! Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Pega, meu animal! Que o pop ninguém derruba. Pode copiar. Pega, meu animal! Que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá. Um abraço aí pra equipe Transformers. Pra virar sua cabeça. Transformers Prime. Arreia muito. É o lançamento da Transformers Prime. Vo... Dia 31. No Réveillon. DJ do de Velas Clube. Dinho. Aí, equipe Shopping, até um abraço. Gostosinha, pop live no comando. Moada, já o gritinho. Toma de nada, toma de nada. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha. Aponta pra tua amiga agora, vai. Piranha. Nera, que era bandida, nera. Tu era bandida, não era tu que era bandida, assim, era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. O animal vai dar dono do na pressão, vai dar pressão, vai dar pressão, vai dar bandida, não era tu que era bandida. Cadê o grito das gostosas? Vai, toma, vai, toma, só dos... Equipe WL de Vigia. Arthur Miller, toda a equipe do Grogo. Vai, e a equipe? Vai, toma, sai, a equipe Trinca já na área. Vai, toma, sai, do sai. GD, CB, GD. Vai, toma, fala, Figueira. Equipe Trinca. Faz, faz, faz, faz. Boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dá-lhe a dentada, dá-lhe a dentada. Meu animal! Boquinha do animal, boquinha do animal. Amigo Iago do Gol Pressão. Dá-lhe a dentada. E o Vitor do Lava Jato, olha a dentada, Iago! Mal. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. Da novinha alisando a cabeça do troco. E o troco suave, todo sorridente. E olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no beat. É crocodilo! Só traz a por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora. Nosso amigo Júnior Negro, o crocodilo vai te... É a Chopitel da TF! Animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. O nosso amigo gerente Eric Costa. Dentada, dentada. É ele, Estácio. Dentada, dentada. Equipe Tormento rompendo fronteira. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. Da novinha alisando. Ei, ei. É crocodilo. A vinha do papo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. O nosso parceiro Helder Gai e a sua esposa Camila. Rolando bem, o GW. E a Real Fashion. Tá lançado pra aquela que vai em cima, pra aquela que põe. Real Fashion no telão, neném. Põe, passa, põe, passa, põe, passa, põe, passa. É a loja que veste a galera de Coraci. Põe, passa, põe, passa. O Biel fala, Robinho. Do Bengola e toda a equipe mete trilha. Esse é só momento e faz o que eu tô te pedindo. Esse é só momento e faz o que eu tô te pedindo. Vai contraindo, contraindo. Vai contraindo, contraindo. Bate bunda, bunda, bate lá e quebra o pescoço. Contraindo, contraindo. Vai contraindo. Meu parceiro Eduardo. Vai, da equipe joga na cara de vigia. Vai, Silvano GDC também tá aqui, ó. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Pode sentar a batida, pode sentar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar uma pisa. Chegou o DJ que agita. Toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa. Ficha tá aqui do lado. Obrigado pela moral sempre que te pinta na área. Tiaguinha, sua esposa. E o Patrick Anelada, essa esposa. Olha o Pório, essa esposa. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você fez. É nossa amiga Tigresa. Ação, agora vai pegar. E nosso amigo Bruno Mete Ficha. Sofrer. E aí, Bruno? Cara, já pido também, tá na área. Um abraço pra você, segura! Cara, já pido e a Loura 3D. Aqui. Lembrar, você é a página virada. Nossa amiga Natália. E com a equipe, o Max e o Marley. Tudo tá lá. O Silvia, Natasha, Letícia, o Pablo. O Alessandro é na pressão. Ele mesmo. Vamos dançar, vamos curtir. O animal toca tudo do Pará. Quem sabe um dia eu faço uma canção que me confia. Dia 23 em São Caetano de Olivelas. Tá confirmando. Confirmando por aqui desde já pra galera. Banda R15, Itamaraty, a evolução da Amazônia. Tá todo mundo convidado. Você. Crocodilo Prime. Rodrigo da Equipe Sigo, o Ramon, o Renan da Ficha Ficha. Meu anjo do amor, meu super-herói, que nunca viveu. Meu parceiro Cleito, você o Cleito. Se você e a equipe Caça Farra. Felipe Lopes. Deixe eu fugir. E olha a galera, vai dançando e vai fazendo o que é quiado, o que é quiado. Fora de dedinho, fora de dedinho. Vai botando a galera pra dançar, vai dançar, vai dançar, vai dançar. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, já. Olha a Mob X Story no telão aí, ó! vai dançando, boradinho, vai botando pra dançar. Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar, vai. É assim, é assim, é assim. Vai começar. Leme, leme, leme, leme, leme, leme, leme, leme, leme, leme, leme, leme, leme, leme, leme, leme, leme, leme, leme. Explode! Essa aqui é só pra quem tem tatuagem. Essa vai de Adriane Moraes para o Alex do Lange. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças. Fiz logo o Alex no pulso, logo. Vou na fita, mano. Eu só te liguei porque doeu em mim. Crocodilo Prime. Que sinto aqui. Prime. Prime. Prime. Aquele sentimento. Orgulho de momento. Chego ao fim, também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tenho seu nome em mim. Também tenho seu nome. Aonde é que tá escrito o nome dele? Escrito numa tatuagem de amor. Gigante Crocodilo Prime. Então toma pressão. Das mulheres mais sinceras de São Caetano de Olivelas aí! Cadê o grito da mulher que nunca levou um chifre aí? E cadê o grito da mulherada que já colocou chifre aí? Já! Ai, ai! A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, encostando, jogando a bunda pro ar. Quando vi essa morena, confesso minha paz. O nosso amigo Tico da Pedreira e o seu fiel escudeiro Paturi. O animal. Ô, sujeito péssimo. Olha o Dergaia. Essa semana ele vai receber a visita do Gordinho lá na Real Fest. Tá bom? Tentando. Vai dizer que tá fechada a loja. Tá bom? Jogando a bunda. Alô, Camila, prepara aquele café com leite, só filé. Tentando. Já sabe. Ui! Vai quicando. Vai tentando. Vai quicando. Jogando a bunda. Vai quicando. Vai tentando. Vai quicando. Jogando a bunda. Que vai quicando, vai. Vai quicando, vai dançando, vai dançando. O animal vai detonando e a galera vai fazendo. Gingado, caquinhado, gingado, caquinhado. Um, dois, um, dois, um, dois, três. Se liga, novinha! Eita, novinha, que camovada. Bruno da CB disse, eu gosto é assim, ó. Pressão. Bora, piranha. Piranha, vai dançar, vai, vai. Ô, sujeito péssimo. WMJK na que rebola, vai na dança, bala, balança, buzafa. Que rebola, vai na dança, bala, balança, buzafa. Joga potranque, não se acanhe. Pina potranque, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma. A galera da Fruteira de Velhice. Toma, toma, toma. Um abraço pra vocês, o Max e o Andrei. Nosso amigo Rafael, um abraço, Rafael. Vai na dança, bala, bala, salvo, zafa. E a equipe joga na cara. O índio, o Saúde, o Luan, dos Pescados, um abraço. Mais amiguinha pra gramatinha, assim fica bom, assim tá demais. Joga a bundinha pra frente e pra trás. Novinha tarada, tá muito abusada, sentando, descendo, no chão, ela vai. Vai jogando pra cima, rebola no clima, empina a menina, despenca e... É crocodilo! Gigante Crocodilo Prime! Ele vai te pegar! O baile vai começar! Vai! Bota na pressão, DJ! Bota na pressão! Bota na pressão, DJ! Bota na pressão!